Olá, amiguinhos e amiguinhas nerds, sou fã de geral, sejam todos bem-vindos mais uma vez a mais um podcast aqui na Confraria. E nós iremos abordar os episódios semanais de Lupa Ranger vs Pat Ranger e The Kamen Rider Z-O, o novo Rider. Quem nos fala é Felicia, o fã mais amado de toda a internet. E comigo está ele, meu querido amigo, senhor Marcos Bonaparte, o integrante mais polêmico da confraria. Seja bem-vindo mais uma vez, senhor Marcos. Olá a todos os nossos ouvintes da confraria, é um prazer estar aqui novamente. Antônio, a sua imitação de mexicano ficou horrível. Desculpem cortar o seu barato, mas né, não ficou muito legal. Eu só meti um lá no meio, mas não foi nem a imitação, não. Pode ficar tranquilo. Então tudo bem, né? Porque acho que você não tem muito futuro como imitador de mexicano, de mariachi, né? Mas enfim. Mas você ouviu lá a minha imitação do Silvio Santos, a minha imitação do Gugu Liberato, no podcast do Chaves e do Chapolin, e foi um sucesso, né? Você não ganhou nenhum hater depois disso? Nenhum hater, mas você vê como é que foi bem feito o negócio. Sei lá, né? Enfim. Como é que o senhor está? Como é que está o tempo aí em São Paulo? Frio por aqui, e aí? Mas é que não tá frio, não, mas tá chovendo o dia inteiro, agora que parou. Você tá ouvindo que eu coloquei um hino da França de fundo ou não dá pra ouvir? Ah, não dá nem pra perceber. Então eu vou tirar, senão eu ia fazer uma homenagem à França. Não dá nem pra escutar. Então deixa quieto. Aqui em São Paulo tá frio. Acabou de entrar meu cachorro aqui no quarto. Até ele tá de roupa. Você vê que tá fria a coisa. Quando esse podcast for ao ar, já vai ter passado um bom tempo. Mas é um fim de semana da CCXP, né? Tá rolando a CCXP. Tá rolando bastante coisa lá. Parece que já saiu o trailer de Vingadores 4, com o nome de Vingadores Ultimato. Um trailer bem meia boca, que eu vi, não achei nada demais, não mostrou nada de nada. Marvel. Manteve o suspense, não mostrou absolutamente nada no trailer. Parece que já tinha passado o trailer da própria Marvel, mas eu acho que não foi na CCXP. CCXP só mostrou Vingadores. E tá rolando boato de que até domingo vai sair o trailer de Homem-Aranha. Homem-Aranha mais longe do caso, alguma coisa assim. Que vai ser o segundo filme de Aranha pela Marvel. Até domingo vai sair esse trailer. Nós tivemos já a presença aí da do elenco de X-Men. Teve a Sophie Turner, que faz a... Se eu não estiver falando besteira, a Sophie Turner, que faz a Fênix, que faz parte de Game of Thrones. Ela teve aqui na CCXP para falar do X-Men. Teve a Maisie Williams, de Game of Thrones, junto com o ator que faz o Sam, também de Game of Thrones. A dupla veio para representar Game of Thrones. Tem mais de mais importante que teve até agora que eu vi. Esse trailer que eu comentei, parece que... o Tom Welling de Smallville teve para comemorar os 80 anos do Superman. Ele veio para falar um pouco da história dele lá para o Smallville. E vai ter um painel da Netflix para esses dias. Mas eu não lembro agora de cabeça o que vai ter. Lembrei que vai ter a Capitã Marvel. A Capitã Marvel, a atriz da Brian, não sei quem, vai estar aqui falando. Isso, ela vai estar aqui pra falar sobre a Capitã Marvel. E domingo, pra fechar, eu acho que é domingo, se não for sábado, mas eu acho que é domingo. O Zachary Levi, que é o Shazam, vai estar aqui também pra divulgar o filme do Shazam. Zachary Levi é o cara que fez aquela série ridícula lá, que chama, como é que chama mesmo? Chuck. É, que era uma porcaria. Era um lixo aquele negócio. Se aquilo for comédia, foi na madrugada. Era terrível. Se ele vai fazer o Shazam, então o Shazam já vai ser uma desgraça antes de sair. O Shazam é um filme que vai se levar muito a sério, né? Então ele vai partir pro lado da comédia. Nem Aquaman, né? Né, o Aquaman ele é um pouco mais sério do que o Shazam. Quem liga pro Aquaman vai continuar não ligando. Pelo trailer do Shazam já mostra que vai ser bem voltado pra comédia. E você falou da Capitã Marvel, né? Eu tava conversando com os gringos lá, que saiu o segundo trailer, parece, do filme. Falaram que tá terrível. Que tá uma porcaria. Eu não conheço nada da Capitã Marvel, então assim, e eu vi, eu achei normal, não achei nada demais também não. Mas falaram que tá muito ruim. É um trailer normal, né? Como outro, não é nada de realmente, não é nada demais aqui. Que a atriz é até boa, mas com o filme em cima, algo é ser difícil de engolir. Vai ser um bom embate entre Marvel e DC, né? Porque a Capitã Marvel vai estrear, quase que junto com o Aquaman, eu acho. Ou um pouco depois do Aquaman. E aí vai ser uma guerrinha, né? Marvel e DC na diretoria, né? Vai direto pro Rotten Tomatoes, né? Ver qual que é pior. Outra coisa, são dois personagens que não tem características de ser muito atraentes ao público, né? Tanto o Aquaman, pelo preconceito dos fãs, que imagina aquele Aquaman ainda da Hanna-Barbera, dos anos 70, de lourinho andando no cavalinho no. Marinho. O cavalo marinho. E a Capitã Marvel que o grande público não conhece. Eu sou um nerd e eu não conheço a Capitã Marvel. Eu só conheço dos jogos que eu tenho no meu celular que tem ela. Eu não conheço quase nada. Fora isso, eu não sei. Eu sei que ela é brava pra caramba, né? Nos jogos que eu tenho ela tá sempre brava, mas só sei isso também. Fala que ela é a personagem mais poderosa do universo Marvel. O pessoal, né, os gringos estavam discutindo isso, né, claro, que ela competia até com Thanos. Acho difícil, né, mas... Thanos pode ser na galáxia... Justamente por ela se equiparar o Thanos em poder. Ou superar o Thanos, alguma coisa. O Thanos, Antônio, você que entende de super-heróis mais, de Marvel e DC, o Thanos se equipararia a que personagem? Assim, da DC, que eu tenho um pouco mais de familiaridade. Não, só pode ser Darkseid. Darkseid, então ele é quase tão forte quanto Superman. Sim. Ou até mais forte. Né? Então a Capitã Marvel realmente tem poder e sobra. Porque se ela. Sim, falo que ela é a mais poderosa. Mas a mais poderosa não aparece em lugar nenhum. Isso que é mais curioso, né? Aí eu não sei se ela é um personagem novo, se ela é um personagem... Pelo que eu sei, não é muito nova, não. Novo modo de dizer, né? Não é novo assim, mas assim, entre os personagens mais antigos da fase das ideias, de repente ele sim, ela ser um pouco mais nova. Não sei, né? Eu conheço muito pouco. Eu vou até dar uma bugada aqui rapidinho pra ver quantos anos de existência ela tem. Eu não faço nem ideia. Vamos ver qual é o que que... Por exemplo, a Jessica Jones, ela foi criada em 2001, eu acho. 2001, 2002. Ela é bem nova, ela é bem recente. Né? Mas a Jessica Jones deu certo, né? é um personagem que casou bem, né? Ó, aqui, ela apareceu pela primeira vez na revista Marvel Super Heroes número 13, de março de 68. Não é mentira, né? Um membro da Força Aérea dos Estados Unidos. É, essa parte da Força Aérea eu até sabia. E estreou como Miss Marvel, né, aliás, teve a primeira edição da Miss Marvel em janeiro de 77. Ela mesmo chegou também. É, ela já foi membro dos X-Men, Piratas Espaciais. Eu não sabia que ela era membro de Gokaiger. Vingadores, não. Poderosos Vingadores, Novos Vingadores, Tropa Alpha, sabia? E a A-Force. A Alpha. Ela já teve vários codinomes, etc. Mas enfim, né? Tá como é, tudo herói, né? Outra coisa também que a gente tem que falar é de importante que tá rolando até o momento nessa sexta-feira. É, teve um anúncio no Mangá do Jasper para 2019, né? O nosso querido Michel Bond. Tem até uma imagem muito bonita, né? Do. Isso. Do mangá, né? Uma imagem muito bonita. Michel divulgando lá o mangá, que vai sair em 2019. Teve as duas estátuas, na verdade três, né? As três estátuas do Tokusatsu que a Ariel Studios vai produzir, uma do Dylan, uma do Jasper junto. É, e a outra do Jiraiya, tão bonita pra caramba, mas não faço ideia. A do Jiraiya tá bonita ela mesmo. Eu não faço ideia de valor, deve ser uma coisa astronômica, com certeza. E tem uma. É preço de Hot Toys, né? R$1.000 ou alguma coisa. E teve lá a estátua do Chapolin, figura articulada também pela área do estúdio, que ele vai mexer braço, vai mexer perna. Então essas são. A Riga de Chope? Essas são as novidades até o momento da CCXP. Lembrando que vai ter muita coisa ainda vai ter coisa hoje, vai ter coisa amanhã. Tem muita coisa ainda pra rolar sobre a CCXP. E um dia, se Deus quiser, eu quero ir lá para conhecer pessoalmente. Crescendo bastante, né? Nesse ritmo, ela vai chegar no livro da Comic Con original, se você assim. Olha! Eu já vi muita gente que foi envolvida com o meio nerd, com o meio de frequentar a Comic Con, essas coisas, falar que esse CCXP tá melhor. Não sei se é verdade, porque eu nunca fui em uma nem em outra. Mas eu vi muita gente falando que essa CCXP tá maior e melhor do que a Comic Con. Eu acho que tá indo por esse caminho também, viu? Eu penso nesse caminho, porque tá realmente crescendo muito essa versão brasileira. Eles já exportaram. A versão americana. A versão americana, você vai ter uns caras da Marvel lá, né? Meia dos gatingados da Marvel. Aí tem uns brinquedos lá, né? Que anuncia, não sei o que, uma coisa aqui, uma coisa ali. Meio que para nisso, né? É mais. Agora sem o Stan Lee, né? Que Deus tenha. Deu uma bela enfraquecida. Fora que a Marvel não tem apresentado nada de muito espantoso nos últimos tempos, né? Nem a DC então nem se fala. Então tá. Eu acho que a Marvel tá muito focada no. Nessa conclusão da saga dela nos filmes, né? Então. Como Guerra Infinita veio pra ser o primeiro capítulo e agora o Ultimato veio pra encerrar, acho que a Marvel tá muito focada nesse fechamento da grande saga que ela criou. Mas a Guerra Infinita foi mais ou menos, né, parece. Não foi esse estrondo todo, né? A única pessoa que eu vejo falar isso é você. Eu convivo com vários americanos. Não que eu seja melhor por causa disso, pelo amor de Deus, né? Ah, é que eu participo de um stream e tal, né? Aí eu vejo o pessoal comentando que, tipo, é um grupo bem heterogêneo. E não vi ninguém impressionado com Guerra Infinita, não. Até o momento, cara, a única pessoa que eu vejo comentando isso é você. O pessoal se empolgou mais com o, aquele Civil War lá, que devia ser Comedy War, né? Falam que é só comédia, do que o Guerra Infinita. Assim. Uhum. Se bem a gente no Brasil que comentou mal, comentou assim, não era grande coisa. Mas bom, enfim, né? Não importa. É, aí eu tinha visto na CCXP, eu acho que semana passada, eles tinham fechado o contrato pra exibir a CCXP em outro país, mas eu não lembro qual é. Eu não lembro se é Portugal ou se é França, eu não lembro, cara. Eu confesso que não vi, porque eu não. Eu até vi uma reportagem ontem da. Falando dessa Comic Con aí, Alemanha. Né, mas não parei pra reparar. Vai ser na Alemanha. Achei aqui, vai ser em 2019, em junho, e na Colônia. CCXP é Colônia. Colônia? É. Vai pra Alemanha, vai pra Alemanha. É bom, no, eu sei que no Brasil deu certo, né? É. É uma tal aqui... de uma cidade chamada Colônia, na Alemanha. Ah, em Colônia, você tá falando de Polônia. Não, Colônia. Ah, sim, Colônia, na Alemanha. Bom, eu sei que a Comic Con, né, a versão brasileira, deu muito certo, porque o Brasil é um grande consumidor, né, desse mercado, né, geek, nerd. Ah, você vê que a moral do cara... É, acho que um dos maiores... A moral dos caras tá tão grande e o Vingadores, o trailer do Vingadores, todo mundo tá doido pra ver, estreou justamente na CCXP, né? É, eu não sei se o Brasil é o segundo maior consumidor ou se já é o primeiro. Ah, eu acho que não deve ser o primeiro, não, pai. Ele deve perder pra Estados Unidos. Deve mas tá Chico. Bem perto, parece. Ah, sim, bem deve perto. Tá bem perto. Isso eu acho que deve estar mesmo. Bem perto. Eu lembro que falaram os dados, assim, por alto, tá bem perto. É, não lembro que posição. Segundo ou primeiro, mas tava bem perto. Tá bom, né? Vamos ver, de repente ano que vem eu quero ver se eu vou na assistir. É, esse novo Avengers é o Avengers Endgame, né? Não, acho um ultimato mesmo. Mas o nome em inglês não é Avengers Endgame? Sim, cara. Eu não faço nem ideia de que o nome é. Eu confesso que eu não vi o nome em inglês. Aqui, ó. Vingadores Ultimato. Avengers Endgame. Ah, não deve ser isso, não. IGN Portugal. Trailer de Avengers Endgame é o mais visto da história. Cara, é muito engraçado. Eu tava comentando isso com o Franciane ontem. Na hora que a gente entrou pra ver o trailer, tava dando lá no ingresso.com. Eles têm um canal no YouTube com trailer. Aí eu entrei lá, aí tava lá, Vingadores Ultimato, né? Postado 9 horas atrás. Aí visualizações, 2 milhões e 1 mil visualizações. Eu falei, caramba, em 9 horas. Aí eu fui pra circulado e tava Aquaman. Aí o Aquaman tava com 2 milhões e 900 poucas visualizações. Isso porque foi lançado o trailer há 2 semanas atrás, ou 3 ou 4, não lembro. Um mês, sei lá. Eu falei, cara, em 9 horas Vingadores já bateu o trailer do Aquaman. Um absurdo isso. Bom, convenhamos que Vingadores tem muito mais heróis conhecidos, né? Sim, também já é uma franquia totalmente concretizada, já, né? Estabilizada. É, bom, eu não gosto, né? Nunca escondi que não curto, mas faz muito tempo. Deu um barulho no Craig, achei que tinha caído. Faz não. Muito tempo, realmente, né? Com os Vingadores existem. Ah, e até no cinema, né? São 10 anos com filme, todo ano aí no mínimo 3 filmes da Marvel. Então já é uma franquia mais do que estabilizada, né? Estabelecida, melhor. E a DC tá morta, né? Compensação. É, não, a DC tá tentando, né? Mas também difícil. Já tá morta. na Liga da Justiça ninguém deu a mínima. Ó a pena. Superman, só quem é muito. Só Superman ninguém deu a mínima. O Batman novo ninguém tá dando a mínima. Já, né? Já falam em tirar o Affleck faz um bom tempo. Coringa novo, ninguém fala nada. Não vê nada, assim, sabe? Nada ser comentado. O Suicide Squad 2, ninguém fala nada. A DC tá morta aí, em termos de filme. Né? A DC tá bem complicado pra ele mesmo. Mas assim, quero deixar registrado aqui que eu espero muito que ano que vem, de repente ano que vem eu consiga ir na CCXP. Eu queria muito conhecer lá, eu ver os 4 dias de evento. E vamos ver, né, se Deus abençoar, de repente eu consigo ir ano que vem. E seria uma honra, por exemplo, cobrir a CCXP com você ao meu lado, ia ser muito engraçado. A gente gravar um podcast, de repente, de lá, de eu vou ter que frustrar essa ideia, porque é mais fácil eu caminhar em cima de uma cama de pregos do que em um evento nerd, viu? Eu realmente não tenho nenhum interesse. Nossa, então depois dessa vamos falar então sobre o caminhar de hoje, então. Deixa eu só te falar uma coisa. Ontem eu tava vendo um dos organizadores, um dos donos, né, na verdade, falando que a Comic Con tá crescendo tanto, e já estão pensando em mudar para um pavilhão ainda maior do que esse que já tem. Não tá comportando todo o público. É disso. Tá dando tanto certo. Caramba! Nossa. Tá dando tão certo que eles já estão pensando em ir para um lugar duas vezes maior. Eu nem sei onde seria. O ano passado eu cheguei a comprar um ingresso, mas acabei que eu não fui. E tive uns problemas aqui, tive que cancelar minha ida. Eles já estavam aumentando o pavilhão, que é no Matal de Expo Transamérica, eu acho. Eu não lembro, mas eu não lembro o nome completo. Eu sei que era um pavilhão gigantesco e eles tiveram que pegar todo o pavilhão e expandir, porque da última vez já não estava comportando. Então eles tiveram que pegar todo o pavilhão. Agora você vê, você tá falando que já não tá cabendo e já não tem comentário. Um dos donos já falou que já não comporta mais, já precisa ampliar. Deve ser o Érico Borro, que eu cabeça não, não, é, não, não é ele não. Não era ele não. Era outra pessoa. Mas deve eu ser Marcelo, deve ser o Marcelo Forlani. O nome eu não sei. Eu sei que era um cara de óculos. Só sei isso. Mas aí, não era ele. Deve ser o Marcelo Hess. Mas eu sei que ele foi. Era na Globo que eu cara, eu só. Eu sou muito fã do Omelete, eu gosto deles pra caramba, admiro muito, acompanho o trabalho deles desde o começo. Então eu já vou aproveitar aqui pra registrar um grande abraço para o pessoal do Omelete, que nunca vai ouvir esse podcast. Nunca vai saber o que eu tô falando deles, não vai saber quem é esse fã que tá falando aí. Então vamos para o que interessa. Olha, a gente pode mudar, hein? É, sei não, vamos lá, que a gente vai tá perdendo muito tempo aqui, vamos para o que interessa, vamos falar sobre os nossos amados Tokusatsu. E eu falo Tokusatsu no plural, sim, meu querido hater, se você não gosta, chupa, porque eu uso o plural para Tokusatsu. Então vamos falar sobre Kamen Rider Zio e sobre Lupa Ranger vs Patrícia. O senhor quer começar por qual? O Pan, porque Zio, eu tô bem decepcionado. Mas, óbvio, depois de Build e quatro ex falando que ia ser o... Tô sem ânimo nenhum. Drive Revolucionário! Não, Revolucionário era Drive, né? Zio é o Rider Supremo. É, Supremo na cadeia, é só um Riderzinho aí, mais nada. Eu acho que se tirasse o do Sogo e deixasse o resto, ficava melhor. Na minha opinião, se ele não tivesse os riders anteriores, seria bem melhor. Não sei. Por sobre isso, eu preciso pensar. Mas enfim, vamos começar por Lupin. E Lupin tá chegando na sua reta final, né? Então vamos lá. Lupin Ranger vs Patranger, episódio 39. Eu vou apostar nisso. Foi muito bom, né? Um baita bom, Lupa, episódio. Lupin Ranger vs Patranger tem que tirar no óbvio. Bom, o episódio já... Melhorou demais. Melhorou muita coisa mesmo. Melhorou demais. Então, o nosso episódio já começa com o nosso querido, amado e idolatrado Noel, descobrindo... Eu, no caso. Descobrindo que os amigos dela também possuem dois cofres, o chamado Status Ouro Duplo, assim como Destra, mas mantém a informação apenas para ele. Ele não compartilha com os babacas dos patrões, né? Ele deixa só com ele essa informação. O nosso querido Ichiro, ele encontra com o Kaine na rua, tenta puxar assunto com ele mais uma vez, mas com a Variane não obtém sucesso. Surge um novo gangue e acaba que Ichiro e Kaine partem para onde ele está. O Noel pergunta ao Mika e ao Toma se eles já ouviram falar sobre os amigos. E eles acabam mentindo, falando que não. Nós temos o retorno do Aislob, que é aquele gangue lá com cara de panarão. O Aislob, ele retorna e fica claro que as pessoas congeladas pelos amigos Delma não morreram. Eles apenas, eles são meio que transferidos para um outro lugar, né? Meio que uma dimensão paralela, né? Exatamente. Mas foi isso, essa parte dos amigos Delma, pra mim foi meio que uma surpresa, que eu não lembrava da série ter mostrado que eram os amigos que tinham feito os personagens desaparecerem. Pra falar a verdade, eu nem sabia que era ele. Isso, mano, você não lembra que mostrou isso, assim que ele apareceu pela primeira vez lá naquele episódio do Galpão, que o Caíno enfrenta ele, aí ali que mostra que foi ele. Eu não lembrava mesmo, foi uma surpresa até. É um episódio que eles estão dentro de um galpão, aí o Caíno acaba encarando ele. Eu lembro do episódio, mas eu não lembrava disso, dessa parte. Acho que é porque eu não estava muito ligado, né, em Lupin na época, aí é meio que passou despercebido por mim. Mas foi até uma surpresa quando ele falou, né? Quando o Noel falou, é o Mika, fez aquela cara dela, né, de quem tá apreensiva com alguma coisa. Ah. Eu fiquei até muito surpreso. O artefato que o nosso Aislob usa, ele faz com que as pessoas e o objeto levitem, faz com que os objetos saiam voando. A Mika lembra que Kaine havia dito que eles usariam os amigos como um plano reserva para trazer as pessoas de volta caso Kogune não os ajudasse. E ela ainda revela que Noel trabalha para a família Lupin, coisa que o Confraria já vinha falando já há muito tempo. É uma pena, cara, é uma pena a gente os tão atrasados, porque quando esse podcast for ao ar, no mínimo já vai estar uns 8 episódios de Lupin Ranger na frente. Então, quando a gente lançar isso daqui, já o que a gente tá comentando já aconteceu muito tempo. Mas aí vai entrar uma questãozinha. Foi um outro susto que eu tomei no 39. Desde quando ela... Aliás, como que ela sabe que o Noel trabalha pro Lupin? No mínimo, ele já deve saber já há um bom tempo. Mas como? Mas não foi mostrado. Não foi mostrado nem falado. Vê como é que é um Mika na forma civil, ela tem mais importância do que na forma Lupin, né? Teoricamente, você falou pra pensar a verdade. A forma Lupin, ela é equivalente ao Sakuya. Na forma civil, ela é equivalente a Tsukasa, assim, dá pra... Não. É porque ela só tá sabendo de um monte de coisa. Nem que você comparou. Quando ela falou que o Noel trabalhava com o banho, eu quase que caí da cama aqui. Falei, quem? Como parar, você... agora... Vou parar qualquer um com sapoia, só parar, hein? Nem ela merece. Todo podcast falarei sobre tocados só pra te encher o saco. Falando ao Mico, ao Mico pede um conselho para o Sakura, né? E aí você vê o nível do desespero total, né? Ela pediu ajuda lá pro Sakura. Ele não é tão ruim assim. Bom, faz um fofo, mano. Mas até que ele deu um conselho muito bom pra ela, né? Pela primeira vez ele serviu pra alguma coisa, ele deu um belo conselho pra ela. Nós tivemos aí o Caíno seguindo suspeito de ser o Gangler, e não tinha nada de suspeito, tava na cara que ele era o Gangler, né? Tava mais do que na cara. Não, a Umika diz ao Toma que irá contar para o Noel sobre os amigos, mesmo que Caíno e o Toma sejam contra ele, ela. Mas o Toma acaba concordando com ela. O Lupin Red encara o Gangler sozinho, enquanto o Mico e Toma contam a verdade sobre os amigos de Elma para o Noel. O Noel diz que viu nos arquivos da Polícia Global que a pistola dos amigos congela as pessoas e as transporta para um outro lugar. Como ele não possui artefatos, eliminando os amigos de Elma, as pessoas provavelmente voltarão ao seu estado normal. O Kaine manda sua localização para o Lupa Rage através do celular, mas antes deles chegarem, ele tira o artefato do Gangler sozinho, sem nenhuma dificuldade. Mas antes de eliminá-lo, os amigos aparecem para encarar. Os amigos aparecem para encarar o Lupa Rage. O Jim avisa da batalha para os Patrasers. Os Lupa Rangers chegam junto com Noel e Kaine lhes passa o artefato lá, o chamado Scissors. O escudo que o Lupa Red usava para protegê-los, né? Foi o primeiro. Acho que uma das primeiras melhorias que ele teve. Exatamente, o Type Boost, é o nome. Quando os amigos iam atacá-lo, o Lupa Red diz que vai apostar tudo no Victor Strike e acaba usando ele, né? Ele acaba acionando esse Victor Strike e o Lupa Red acaba ganhando uma espécie de uma armadura muito fina que ele passa a se chamar Lupa, Super Lupa Red. Quer comentar alguma coisa? Quero, com relação às armas. Você já reparou que os Lupin tem duas armas que pertenceriam aos Pet Rangers? Ah, não lembro. Duas... Tem aquele carro de bombeiro é um Trigger Machine. Era pra ser dos Pet Rangers. E tem uma outra lá que também é Trigger Machine, não é o Dial Fighter, não é Dial Fighter. Então ela pertenceria aos Pet Rangers e tá com eles. E a arma do Noel, o tanque lá, que ele usa pra virar o Super Lupa X, também tem o símbolo dos Pet Rangers. Quer ver? Eu vou achar a foto aqui, eu vou te mandar no WhatsApp aqui do grupo, rapidão. Se bem que o tanque eu já mandei, né? Então eles roubaram esses artefatos dos Pet Rangers. Seria mais ou menos isso. Teve um que é o caminhão de bombeiros, que foi aquele episódio muito bom do Keitiro, né? Que você falou que marcou a virada dele, né? Aham, ele entregou na ponta. Então, mas era um artefato. Era um Trigger Machine, né? Aquele caminhão de bombeiro. E o Victor Striker também carrega uma arma. Que é dos Pet Rangers, né, que é aquele tanque, que é o Siren Striker, se não me engano, que tá em poder do Noel. Ele usa como Lupin X, mas tem o símbolo do Pet Ranger neles. Eu parei para reparar isso há muito pouco tempo. Eu realmente não reparei nisso. Eu vou falar. O Lupin Kaiser Magik, se não me engano, tem o braço do bombeiro, e você vai ver que é uma Trigger Machine. O braço. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Não é esse. Não é. Ah, vai continuando, né? O Lupin Red, ele passa a prever os ataques dos amigos antes dele executá-lo e desvia de todos os ataques dele. O ataque final do Lupin Red é muito forte, mas os amigos conseguem escapar e jogar o Aizenome na frente e acaba sendo destruído. Os amigos dele então fogem, mas antes diz que aparentemente o Lupin Red não pode prever todos os seus ataques. O Kenshiro presta atenção em todos os movimentos do Lupin Red. A Gauss transforma o Gangler mais um nome em gigante. E os Lupin Rangers o atacam e o derrocam. Kenshiro fica pensando que o Lupin Red parou os amigos com mais intensidade, então ele deve ser o Gangler mais perigoso da turma lá dos Ganglers. O Noel diz para os Lupin Rangers que não comentará nada sobre os amigos dela com Kogure e reafirma estar do lado dele. O que é muito estranho, né? Isso deles esconderem do Kogure. Mais ou menos, eu não acho tão estranho não. Eu não acho tão estranho, não. Aquele velho vai descobrir. Aquele velho lá não dá ponto sem nó. Eu também acho que ele vai descobrir. Mas é... Eu mandei pra você a imagem. Beleza. A questão é que eles não confiam, né, no Kogure. Ali ninguém confia em ninguém, né, Antônio? A verdade é essa. Na verdade, eu acho... É um jogo de ladrões, né? Sim, eu concordo com você. Mas eu acho até que tem um pouco mais de confiança entre eles agora. Mas pouca, né? Eles desconfiam do Noel bastante, né? Acho que até melhorou isso. Eu acho que depois daquele último episódio onde o Noel enfrentou o Destra, ficou tudo ferrado, acho que depois daquele episódio eles passaram a um confiar mais. Foi muito bom. Aquele episódio foi muito bom. Muito bom. Quer ver? Deixa eu só te interromper um segundo, só pra confirmar a informação mesmo. Quando se monta o Lupin Kaiser, né, na versão Magic e na uma outra lá, Siren Lupin Kaiser, não sei o quê. De fato, o braço direito é um Trigger Machine e o tanque que dá o superpoder do Noel, também é uma Trigger Machine. Então os Lupin, eles usam armas do Spectre Ranger também. Em teoria. Aham. Uhum. Não sei por que eu queria saber por que o Noel só usa o tanque como Lupin X, não como Spectre Ranger X. Gostaria de ver como é que seria esse efeito. É. É uma boa, meu. Mas enfim, é curioso. Né? Tem armas de um lado com o outro lado. Curioso. É. Mas é uma forma de integrar, de integração das equipes, né? Sei lá. É de um modo bem estranho, mas pode ser mesmo. Bom, pra gente fechar aí o episódio, nós tivemos o Paíre chegando à conclusão que Noel não sabia sobre os amigos, então ele tem alguém que ele quer trazer de volta. E aí eu não entendi muito o raciocínio dele. Eu anotei, mas eu não entendi. Eu também não entendi. Como é que ele chegou a essa conclusão? O Noel não sabia dos amigos, então ele é alguém que ele quer trazer de volta. Eu não entendi como é que ele chegou a essa conclusão. Pode falar, Antônio. Pra encerrar, nós tivemos a Dalsy dizendo a Mestre que tem como ajudá-la buscando uma vingança e que quando ele quiser é só procurá-la. Ah, então. é, sobre o Kairi. Isso aí foi um Deus Ex Machina, né? Tipo, foi um tremendo buraco no roteiro, né? Porque ele deduzia, assim, né, com tanta certeza, ele teria que, no mínimo, estar investigando o Noel há muito tempo, né? Mas olha só, o problema pra mim não seria nem ele chegar a essa conclusão. É, o problema pra mim é... ficou uma frase perdida, ficou sem sentido nenhum. Ele simplesmente falou assim, o Noel não sabia sobre os amigos. Então, ele tem alguém que vai trazer de volta. Não tem nexo essa frase, não tem nada a ver, não tem nada com nada. O que, que tem a ver ele não saber só dos amigos e ele tem alguém que ele quer trazer de volta? Não tem nada a ver, não tem nexo o pensamento dele. É, eu não sei também o que, que ele quis passar. É, ficou estranho, não consegui entender, não. E fazendo um comentário sobre o Destra. Era o Destra sentado, né, meio bêbado, né? Não era isso no final do episódio? Eu acho que aí foi uma outra grande revelação, né? Porque eles estavam falando no momento. Eu não lembro quem que estava falando, se não me engano, do Lupin, do Arsene Lupin. Aí apareceu o Destra. Aí me veio na cabeça uma coisa: será que o Arsene Lupin não está dentro do Destra? Eu acho não. Porque desde que eles estavam comentando que o Destra estava com uma missão muito grande e eles estavam com vergonha do Togrânio. Isso. Daí não lembro a razão, alguém estava comentando sobre o Arsene Lupin. Daí eu, quando eu vi o Destra daquele modo, né, eu fiquei. Será que o Lupin tá no cofre do Destra, alguma coisa desse gênero? É, eu acredito que não, até porque o cofre dele tava vazio. Aí eles botaram o artefato foi quando ele encarou o Noel e o Spatrein. Aí eu acho. Não, deu? Deu um cacete no Noel, né? Eu não lembro se ele perdeu o artefato ou se o artefato continua com ele. Então, de qualquer maneira. De qualquer maneira, o Arsene Lupin não estaria dentro do cofre. Agora, de repente, uma história clássica de Tokusatsu, o Destra ser o Arsene Lupin. Poderia até ser, mas eu não acredito muito nessa... Eu não sei, porque o jeito que o Destra tava aí, a conversa dele com a Gauch, me deixaram com a pulga atrás da orelha. Porque eu já tem acho, alguma eu coisa... Já, eu já acho que ele pode ter traído o Diogrande de alguma forma, mas não sei qual e nem como. Mas pra ele tá com vergonha de encarar o Diogrande, porque ele deve ter feito alguma coisa mais forte do Diogrande. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o Arsene Lupin. Tô com essa pulga atrás da minha orelha, mas não. Só quando ele aparecer mesmo pra saber. De repente. Porque... De repente o Destra, ele deve ter se unido aos amigos com alguma coisa. Eles já se trabalharam juntos em um episódio, se eu não me engano. Então, de repente, dois ou três, eu acho. Isso. Foram dois ou três. Ele pode estar trabalhando novamente com ele, por isso tá com vergonha no grande. Pode ser. Os amigos estão meio que nas graças do Grânio, né? Ultimamente. Aham. Uhum. É, então não faz muito sentido, Antônio. Ele tá com vergonha. Nesse caso, já que os amigos tá sendo bem quisto pelo Dogrânio. Teria que ser alguma coisa mais forte do que isso. Só se ele estiver armando alguma coisa pela parte do Dogrânio. Eu acho que tem alguma relação com o Arsene. Agora, qual é? Aí não realmente não. Eu não faço a menor ideia. Mas, bom, o episódio 39 foi muito bom, né? Foi um baita do episódio. muito bom mesmo. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu só queria perguntar onde é que tava os Pat Ranger no episódio 39, né? Porque eu não os vi. É, se você não os viu no episódio 39, então o 49 nem aparecendo. O 40 também não. No 40? No 40 não é Lupa Ranger versus Pat Ranger. No 40 é Lupa Ranger apenas. Não, tá variado. Pra variar, eles estão sempre em segundo plano. Não estavam, né? Tinha dado com a mudança do feitiço, tinha dado uma. Tinha melhorado, mas aí eu não vou. Vamos pro 40, é você sabe, né? A série é Lupa Ranger primeiro versus Pat Ranger. Então, acho que sempre vai ser um foco maior nos Lupa Ranger, não tem jeito. Mas tá ficando. Isso do Kairi tá ficando um pouco enjoativo, né? Tá focando demais nele, tá pensando em voar. Mas nesse 40 eu acho que já vai ter uma. Já tem uma mudança, eu acho que já agora diante vai ter pra voltar o equilíbrio. Tomara, né? Antes não fica meio chato, né? Porque um lado desenvolvido e o outro lado fica naquelas, né? Mas eu acho que vai melhorar, acho que vai ficar melhor. Mas vamos ao 40, que isso vai ser bem curto. Não, na verdade a gente vai falar sobre Zio 10. Então vai. E o Lucas fica para o próximo podcast. Ah, então tá bom. Vamos lá então, também lá de Zio, episódio 10, Falcão, Tigre e Gafanhoto. O episódio começa com o Range Rino dizendo a Rima Izumi que irá de perdão e ela arrebenta as ferrais que tem uma porta onde ele estava trancado. Como se elas fossem feitas de papel. A Rina diz que vai levar ele até Dan, porque ela conhece todo o castelo com a palma dessa mão. E eles acabam cruzando no caminho com o Tokiwa, que sorri feliz ao vê-los em fuga e não faz nada. Tokiwa diz ao Wasp que pode sentir o poder que emana de Eiji. Eiji diz a Dan que está disposto a arriscar a sua própria vida para detê-lo, e o Tokyo aparece e pergunta a Dan que tipo de rei ele quer ser, e ele diz que quer dominar a todos e ser o ser supremo. Então o Tokyo diz que ele vai dar um jeito nos dois fugitivos, e quando Dan se retira, ele pergunta a Eiji que tipo de rei ele seria, e este responde que para ele basta ter um pouco de dinheiro e uma roupa para usar no dia seguinte, e ele já está satisfeito. E uma roupa de baixo, né? Para usar no dia seguinte. Né? Exatamente. Pode comentar, se quiser falar. Então, vamos começar pela Reina. E essa força dela. Desculpa o spoiler, mas não vou ter outro jeito de explicar. Essa força dela tem no Ozo inteiro e não teve explicação. Os fracos de Ozo. Não que explicaram porque que ela é tão forte. Mas ela é tipo Hulk, assim, sabe? Ela é super forte, mas não tem explicação. E o Ino, aliás, me surpreendeu ele ter virado um político. Foi uma das coisas que eu achei um pouquinho estranhas desse episódio. Porque ele era aquele cara bem aventureiro, né? Ele não tinha esse espírito. Mas deu pra reconhecer bem o Ozo. E outra curiosidade, o Ozo ele é composto por três partes. Né? A cabeça é uma moeda, o tronco é uma moeda, e as pernas uma terceira moeda. Que seria o tigre, o gafanhoto e a outra primeira não me lembro. Falcão. Era o quê? Falcão. Isso, Falcão. É o título do episódio, Falcão. Ah, o Falcão, que é o. Que é o título do episódio. Falcão, Tigre e Gafanhoto. É a forma base do Ozo, né? O Tatubá. Aí são partes dos nomes dos três animais, né? O Ozo é formado sempre por três partes. E tem as moedas que caem das pessoas que representam a ganância. É, enfim, né? Aquela parte do querer tudo, sabe? Querer poder e não sei o que lá. E mantiveram bem a característica dele, assim. O, deu pra reconhecer bem o Ozo ali. O Dan Kuroto também. O Dan, eu ainda estranho um pouco o Dan Kuroto ter sido chamado, porque ele é de X-Aid. O arco de X-Aid acabou faz muito tempo. Mas acho que o personagem deve ter dado muito certo, né? Deve ter chamado muita atenção em X-Aid e resolveram chamar de novo o ator. Não, fato mais. Muito gozado. Bom, continuando aqui. Tsukuyomi cuida das feridas de gente, né? Tomou ele, aquela surra épica de Zio no último episódio. Bom, uma surra. Bom, um couro de dar gosto de grão. Tudo dó dele, varreu o chão com ele. Tsukuyomi cuida das feridas de gente e diz que ele irá virar. E ele acaba falando pra ela que ele vai virar o Oma Zio. No caso, o Tokiwa vai virar o Oma Zio. O tio do Tokiwa diz a Tsukuyomi que não devemos julgar as pessoas por uma única perspectiva, e ela diz que ela deve tirar então suas próprias conclusões sobre o Tokiwa e sair animada. O Gage... É, né, mas... É, peraí, tá. só fazer um adendo, né, que eles estão vendo aquela foto do Nobunaga, né? Aham, mais uma vez, né? E, quer dizer... Ele é visto por muitos como um herói e por muitos como um rei demônio, né? Que matou milhares de pessoas. Uhum. Aí foi uma outra frase que me deixou com a pulga até dentro do velho, né? Pra nunca ver uma pessoa por apenas uma perspectiva. E isso também é tanto como a Tsukuyomi consegue ser ingênua, né? Porque, tipo... É uma coisa óbvia, né? Você pode ver uma pessoa por várias perspectivas diferentes, né? Se você tiver discernimento, né? E pra alguém que veio do futuro, ela foi bem ingênua, né? Mas aí você entende. Aí você entende a questão dela. Ela vem num futuro onde o Tokyo já é o Amazon, que é o cara mais sanguinário, que vai ser um ditador cruel. Então, quando ela vem pro passado, pra ela enxergar uma outra visão, deve ser muito difícil mesmo. Você falando que... O Gates não consegue fazer. Eu tenho que concordar. O Gates, ele não consegue fazer, ele não consegue enxergar o Tokyo de uma outra maneira que não seja o cara que vai vir pra acabar com tudo que ele conhece. Então, você partindo desse princípio, você até consegue entender um pouco da atitude dela e dele. É, tem razão. Na verdade, você tem razão. Eu é que tô sendo lógico demais. E aí, quando o tio dá essa pra ela, é como se desse um estalo e ela... Pô, realmente, eu não posso ficar vendo o Tokiwa atual como o Tokiwa do futuro. Eu tô vendo para informação ainda. Ele ainda não é o Amazon. Então, acho que por isso ela ficou tão animada e saiu correndo atrás dele. Mas ele tá no rumo de se tornar, né? É, e teve até uma frase que ele soltou muito, chamou minha atenção, acho que foi no episódio 11 ou 12. Mas aí, deixa pra frente quando a gente comentar esses episódios. Uhum. Um Gates telefona para o Tokiwa e o desavia para uma nova batalha. O Tokiwa diz que não estava ajudando Dan. Ele apenas precisava saber como funcionava a cabeça de um rei maligno. Já ele será um rei bondoso. O Gates ainda está bem ferido na Batalha dos Dois. Tokiwa liberta Eiji e Hina. E diz que só queria aprender a ser um bom rei. E Eiji diz que ele deveria saber que um rei não faz nada sozinho. Nem salvar os outros. Por isso Eiji diz que se tornou político. Para alcançar mais pessoas dessa forma. O Dan aparece e diz que Tokiwa o estava traindo, então Tokiwa diz que aprendeu como não deve se portar para ser um rei. Dan se transforma num outro Ozo e ataca Tokiwa. Quer comentar alguma coisa? Eu achei bem bacana esse arco do Oz, assim. Uhum. É, achei que construíram ele muito bem. O personagem está bem presente lá. A Rina também, ela foi como ela era mesmo, né? Só que mais é. Aliás, nem parece que ela envelheceu, incrível. É isso que o Eiji falou pro Tokiwa, pode ser que surta algum efeito muito bom no futuro, né? Tipo, ninguém faz nada sozinho. É, daí ele talvez desviar desse rumo do Omazioki, né? Que o Oz tem como certo já. A gente sabe que é inevitável, ele vai virar um homenzinho, não tem jeito. Agora a gente tem que ver como ele vai trilhar esse caminho que vai levar ele a se tornar um homenzinho. Mas ele vai virar um homenzinho, não tenho dúvida, desde o primeiro episódio. Eu vou te confessar que eu tô começando a ter dúvida. Ah, eu não tenho dúvida nenhuma. Desde o primeiro episódio eu tenho certeza absoluta que ele vai se transformar no homenzinho. Provavelmente sim, mas eu tô começando a ter alguns questionamentos, assim, sobre algum. Eu tô meio tsukuyômico, né? Eu tô meio em cima do muro. Meio tsukuyômico foi ótimo. Não, mas é verdade, eu tô ficando meio em cima do muro, porque não. Sabe, tem atitudes dele que você é levado a pensar que ele vai por esse caminho. Ah. Mas aí de repente ele tem atitudes contrárias àquilo. Uhum. É, e o Ino. O que o Eiji falou pra ele fez muito sentido, né? Você tem que ter aliados, você tem que ter responsabilidade pra você chegar a algum lugar, assim, né? Ele deixou bem claro que sozinho o Tokiwa é simplesmente o Tokiwa. Uhum. E se aliando a outras pessoas, seja lá quem for, ele é uma pessoa muito maior. Então isso foi uma bela frase que ele deixou lá pro Tokiwa, que talvez, né, insisto, né, talvez faça com que ele sofra alguma mudança no futuro. Né, ou não seja exatamente o Omazio que se espera, ou não sei. Agora, uma coisa que eu achei totalmente engraçada, né, foi a roupa do Dan Kuroto. Acho que se inspiraram nos cafetões dos filmes dos anos 70, né? Uma roupa discreta, né? Totalmente tranquila, normal, né? É, um cafetão, né? É tipo o Dogrânio do Zio, né? Ele virou um cafetão. Deve ser o mesmo estilista do Dogrânio atendeu aí. Ou é a mesma loja, é um dos dois, né? Ou eles compram na mesma loja. É. A loja da Toei de cafetões, né? Cafetões limitados. É. Mas foi muito interessante essa passagem do Oso assim, na série. Até porque ele é um rider que é muito querido, as pessoas gostaram muito, parece, no Japão. O personagem em si é muito carismático na série, né? E Oso tem realmente uma trama muito gostosa de assistir, muito realista em algumas coisas. Então foi bem interessante ver os dois de volta. Uhum. Mas acho que no mais episódio não, para por aí, né? Não acontece tanta coisa. Tivemos mais algumas coisas aqui que eu notei. Então manda ver. A Eiji e o Ino ajudam o Tokiwa, e o Eiji lhe entrega dois watches, dizendo que ele poderá se tornar um verdadeiro rei. Eu se transformo como Rainha Zilua e diz para o nobre Oso que reis maus devem ser derrotados. A hora chega do robô gigante para ajudar o outro Oso, mas Gates se transforma em como Rainha Gates e encara a hora do seu robô. O Gates diz para Zilua ir para 2010 e ele vai junto com o Tsukuyomi então para 2010. Quem tava no robô era Tsukuyomi. Não era a Ora? Não, quem tava no outro robô não era o Gates. Era Tsukuyomi. O Gates, ele não tava envolvido nisso. Ele ajudou O Tokiwa transformado no, na forma do Gen. Mas não. Quem tava no Time Magin era, sempre foi a Tsukuyomi. Ah, então... Tanto que quando o Tokiwa sobe, ela fica apoiada num canto. E ele controla, transformado em uma Zion e enfrenta a Hora. Aí até que ele recebe... Aí sim, acho que é do Gates que ele recebe os... Não foi o Gates. Alguém jogou os relógios do Ozu pra ele. E o Time Majin dele se transformou num Time Majin, uma armadura do Ozu, que derrotou a Hora. Enfim, o Falcão mecânico... Outra curiosidade. A Hora, ela chega no castelo, se não me engano, ou é Doron ou é Doran? Doran Castle... Que é do Kamen Rider Kiva. Quer dizer, aí eu fiquei meio preocupado, porque misturou Ozu com Kiva, com Xeid, sabe? Fizeram uma salada enorme. Aquele castelo lá, né? Que virou, que é um dragão. Ele é do Kiva. E aí eu fiquei meio assim, falei, nossa, mas não faz muito sentido, né? Ela veio com um negócio de uma série que não estava sendo abordada naquele momento. Então entra um pouco daquilo que você falou, ó. Essas viagens no tempo, espaço, assim, começa a dar confusão. Eu acho que está começando a dar umas confusõezinhas em Zio já. Mas quando envolve viagem no tempo, sempre dá merda. Eu acho que tá dando confusão. Porque a Hora, ela tinha um Time Magin próprio. Mas ele não tinha a forma do castelo. Acho que é. Deixa eu pesquisar aqui só pra não dar informação errada. Mas eu acho que é. Eu não sei se é Doron. Não sei se é Doron. Aqui. É Castelo Doran. Que é do Ki, do Kamen Rider Kiva. Que era um dragão. Fundido com o castelo. Não pergunte como isso aconteceu, porque isso é coisa da cabeça da Toei. Por que isso aconteceu? Não tenho a ideia. Em Kiva ele já existia, esse castelo. Mas ele não era um robô, ele era um ser vivo. Bom. No entanto, em Zio ele se transforma numa máquina. Vamos em frente. Aí eu fiquei meio sem entender. Mas só pra completar a informação, quem tava no Time Magin sempre foi a Tsukuyomi. O Gates estava no chão. Beleza. O Falcão Mecânico indica que Zio deve usar o Watch e Age dele dado. Então foi o Age que deu o Watch pra ele. Ele deveria usar o Watch, então ele é. Então o robô onde eles estavam muda sua fisionomia. E ataca o robô de Hora e o derrota com muita facilidade. O Zio e Tsukuyomi partem para 2010. Então Tsukuyomi revela que Dan matou seu próprio pai em 2010. Chegando em 2010, no exato momento em que Ur transforma Dan no outro Ozu, e vemos quando o Age perde os seus poderes como Kamen Rider Ozu. Kamen Rider Zio encara o Another Ozu 2010, usa o Watch do Kamen Rider Ozu e derrota o outro Ozu. Haja Ozu nessa frase, hein? E que, aliás, foi um duelo que é bem interessante dos dois, né? Eles tiveram uma coisa filosófica curta, mas foi bem interessante, né? Do um querendo... destruir, aliás, um querendo que todos ficassem a seus pés e o outro, né, pensando exatamente o oposto, né, querendo o povo unido, né, e o bem do povo. Quer dizer, aquela velha batalha entre bem e mal, né, bem clássica, se vê muito, né, em tudo quanto é série, seja oriental, seja ocidental. E foi uma luta, assim, bem legal dos dois, né? Eu achei o visual da Another Ozu muito muito bacana. E gostei da armadura do Oz também. Uma das que eu mais gostei. Uma maneira. Achei, ficou bem bacana. Nós tivemos então o Dança no Libertado. E eu anotei aqui essa parte que foi um tapa sem luva, né? O Oz agradece o Dan por ter sido um excelente fertilizante para formar um ótimo rei. Eu achei uma frase de caraca, que esculacho que o cara deu no Dan, né? Mas eu acho que é isso aí que ele falou, vai ter volta, hein? Ah, pode ser, não sei. Mas que foi uma frase de tapa sem mão, eu... caraca, mano. Que porrada. Isso aí, é, Lua, tapa com luva de pelícano, né? Exatamente. O Oz, ele tá mostrando... Pra gente encerrar, nós tivemos o time do Tokiwa informando ao Tokiwa que o Tsukuyomi... Aí o Tsukuyomi e o Gates foi embora e levou suas coisas. O Gates anda pelas ruas dizendo pra si mesmo que foi pra esse tempo apenas para derrotar o Omazinho e não para ser amigo dos outros, enquanto o Ora o observa de longe. E no próximo episódio nós teremos o nosso amado Kota, o Kamen Rider Gain em Kamen Rider Zio. Pois é. Você quer comentar alguma coisa ou eu posso comentar umas coisinhas que eu anotei aqui do projeto complementar? Comenta porque eu tô curioso. Ah, são dois episódios do projeto complementar que eu anotei aqui, o 9.5, referente ao episódio 9, e o 10.5, referente ao episódio 10, que a gente acabou de falar agora. No 9.5, o Tokiwa é revelado que ele é o terceiro rei da franquia Kamen Rider. Você sabia dessa, Marco? Não, o primeiro foi o Black e o outro foi o Shadow Moon, né? Os dois reis. Não, não. Não? O primeiro foi o Kamen Rider Bell-O, já que ele é o rei dos três. E o segundo foi o Kamen Rider Ozo, que no japonês pode ser lido como rei. Cada homem, ele do Ozo, quer dizer rei. Então seria rei três vezes. No caso, Tokiwa é o terceiro rei da franquia Raid. Caramba, eu morri e não sabia dessa. Eles ainda contabilizaram que na franquia Raid nós tivemos, em termos de rei, a forma King do Blaze. Sim. O Ouja, de Kamen Rider Ryu. Tivemos fica o rei. Nós tivemos a forma Imperador do Kiva. Que muito também bonita. Eles fazem muita piada nesse episódio complementar. Eles fazem muita piada com o Toei. E aí a piada da vez no 9.5 foi que a Toei estava se vendendo pra Bandai apenas pra vender brinquedo. Daí eles fizeram lá uma piada e falaram. Eles falaram a verdade fazendo piada, né? Porque a Toei se vendeu pra Bandai há mais de 50 anos, né? Exatamente, mas eles estão pegando uma carona no que a Kiba Ranger fazia sacaneando Sentai. O episódio complementar do Zyota pegando essa carona pra sacanear as coisas da Toei da franquia Kamen Rider. A Toei e a Bandai, né? Só uma só, praticamente, né? E aí, essa informação eu lembrei muito de você. Eles falaram o seguinte, os lançamentos dos brinquedos, eles são alinhados com a participação dos riders anteriores em Zio. Por exemplo, quando foi ao ar o episódio 10, com o Tokiwa pegando a armadura do Ozo, no mesmo dia eles anunciaram o brinquedo do Zio com a forma da armadura do Ozo. Então eles daqueles bonecos que trocam de armadura, você já vê. Eles alinham o lançamento dos brinquedos novos com a participação dos riders lendários do Zio. Que é bem inteligente, né? Porque pega o gancho certinho, né? Exatamente. No episódio 10. No episódio 10.5, ele revela que um tal de Mouri Nobuhiro escreveu o roteiro do episódio 9 e um tal de Shimoyama escreveu o roteiro dos episódios 1 ao 8 do Kamen Rider Zero. Eles também revelam que vários diretores diferentes dirigiram os episódios até agora. E aí eles sacaneiam mais uma vez a série, ficam lá um sacaneando outros atores. Eu comecei a perceber que os atores estão fazendo muita improvisação nesses episódios complementar, porque tem hora que um fala uma coisa e o outro começa a rir, você vê que não é coisa do roteiro. É uma coisa bem engraçada de ver, de se acompanhar nesses episódios complementares. Acho que eles pegam e jogam na mão deles mesmo, né? Pra ter a espontaneidade, né? É, porque praticamente são eles comentando o que aconteceu no episódio e às vezes trazendo alguma informação. Fora isso, é mais piada mesmo. Agora, isso que você falou do Kiva, o Kiva de fato é um rei. Ah. É, no mundo dele, assim, né? Que os Kamen Riders são divididos por universos, né? Então, nenhum, tirando Black e Black RX, e Kuga e Agito, nenhum Rider divide o mesmo universo com o outro, né? São universos paralelos. É. Né, que está sendo mostrado agora em Zio e também foi mostrado em Decade, né, que vai aparecer no próximo episódio. Então é isso, Marco. Nós acabamos já falando sobre Zio, acabamos falando sobre Lupa Ranger. Você quer comentar mais alguma coisa sobre Zio que você ia falar? Eu acho que vou só fazer o um apanhado do podcast no geral. Eu acho que os dois episódios, né, tanto o 39, o 40 foi mais ou menos, o 39 de Lupin e o 10, né, 10 de Zio, uh-huh. E 10 de Zio foram dois episódios muito bons. Provavelmente eu não tenha conseguido passar minha opinião muito bem, mas foram episódios realmente bem feitos, a história foi bacana. Começou a ter um certo desdobramento de alguns personagens que eu achei bem interessante de ver. No Lupin, eu acho que o Kaine está passando ainda, né, por uma grande metamorfose. Uhum. Acho que o Keitiro também está mudando bastante. A Umika também está tendo uma mudança que está afetando o Touma de alguma maneira. Uhum. Verdade. E em Zio, bom, já ficou claro que o Gates não odeia o Tokyo a mais, né? Ele tá tentando se convencer. Sim, mas acho que esse episódio evidenciou bem, né? Uhum. Ele falando, não, porque eu não vim pra fazer amigos. Quer dizer, eu quero ser amigo do Tokyo, né? Ele declarou isso. Ah, é um clássico. É um clássico do Tokusatsu, né? O cara que fala, eu não vim para fazer amigo, entenda, você é o seu melhor amigo até o final. Não, mas isso é até em série acidental você vê, né, Antônio? Tem muito personagem que é marrento, não vê das coisas nem nada daquilo, né? Uhum. E pra fechar, o Oz tá mostrando quem ele é mesmo, né? Agora ele já não tá nem fazendo questão de esconder. Uhum. E dos Time Jackers, eu... Preste atenção na hora. Ela aparece pouquinho, mas ela tá aparecendo nos momentos meio que decisivos. Uhum. No mais, foram dois episódios muito bons. Não tem nada a reclamar, nem mais nada a acrescentar. Então, podemos encerrar por aqui o nosso podcast de hoje. Vou pedir só para vocês não esquecerem de assinar o nosso canal. Assine o nosso canal no YouTube, assine o nosso canal lá no iTunes, o podcast está bombando para caramba. O pessoal está curtindo, está acompanhando o negócio pelo iTunes. Estamos com ótimos números pelo iTunes no nosso podcast. Compartilhe esse vídeo, esse podcast em suas redes sociais. Nos sigam nas nossas redes sociais. Interajam com a gente lá no grupo do Confraria, sugere pauta, fala o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando. No mais é isso, e a gente se vê no nosso próximo podcast. Fiquem todos com Deus, uma ótima semana a todos, até a próxima, senhor Marcos. Até, Antônio. Bye, tchau, tchau. Hein?